passe aí, já vai seguir o voo, pulsando 35 no frente. Para o táxi com 175 a bordo, 3 horas e 33 de autonomia, alterna Campinas. Direita, ponto de espera, 18,6, 1015, boa viagem. 705. 3597, segue o gol, 18,6. É, 3597. Total 9910, solo 52, livre direita, chame solo. 1219. A direita, 1219, após, muito obrigado. Até a próxima. Sou instalador, gol no 715.010, pronto. Gol no 715, muito bom dia, linha e decola pista no zero. Vento 040 graus, 032. Autorizado em A e decolar pista no zero, gol no 715. Autorizado, pode ser. Avista cargo 9832, cópia. Prossiga, escuta. Autorizado, Recife 390, pelo 858, 90 da escola, esquerda da Pucaracaju, 1208-5077, o Avista 9832. Autorizado, Recife 390, na pelo 858, no decola, curva esquerda na Pucaracaju, controle 120-8. Só confirmando para responder, entendemos 5077. Afirmo, 5077, parte 3, está pronto para o push? Afirmativo, de imediato. Autorizado, puxar, chama o táxi. Autorizado, chamaremos táxi, o 9832. 897 da Gol, coordena que equipe de solo, a nave da Tante está passando na retaguarda, está livre, pushback, chama o táxi. Coordena livre, pushback, chama táxi, 897. Total 9910, ingressa pátio 3, observando o Avista 9832, o 767, que vai puxar. Gente, ingressa no pátio 3, observando a bela máquina, Avista, o total 9910. Bom dia, eu tô 3107, pode esperar, pronto. A 3517 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, tá 3507. Decolar 255, chame controle 120-8. 208, bom dia. Para posicionamento 355-14, aeropátio 3. Só um instante, 5594. Confirmou? Controle Salvador, bom dia. Gol no 7-5, Árvore Elefa. Passa 2000. Gol no 7-5, bom dia. Contato radar, sabe, mantenha 360, sair da Árvore. Mantenha o 360 na subida, subida árvore, gol 975. Voo 18897, tem 183 a bordo, 3 horas e 18, alternando Campinas para o táxi. Confirmando quantos a bordo, 1897? 980. 97 quantos a bordo, confirmando? 183, 3 horas e 18, Campinas. Direita, ponto de espera, 186, 1015, 1897, Boa Viagem. 1897, boa. Salvador Ground, American 980. American 980, good morning, go ahead. I'd like to pick up our clearance to CC, please. Confirm the flight level. 370. Stand by 1 minute to copy American 980. Tan 3597, autorizado decolagem. Vento 070 graus, 049. 070 graus, 49, decolagem, Tan 3597. Essa porta, 3 horas, Natal. Lilitax, em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto espera, 186, 1015, Assa, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 186, 1015, 932. Bom dia. Gol 1897, Alinho, mantém cabeceira 10. Outro 208, bom dia, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, voo ITAP. Equipe de solo tem um total a retaguarda, está livre, já está. Após dois setor da total, nós temos autorizados 5514. Aqui você vai manter 380 na Arbor, 3517. Chegou 1897, aguarde vocês. 732 na escuta do Sala? Ah, tá na escuta da torre lá. Avisa 9832, só a nível de informação, o senhor passou o ponto de espera da 190. É, estamos cientes, 9832. Gol 997, autorizado de decolagem, pista 10, vento 060 graus, 049. Autorizado, está iniciando 90, voo 8997. Salvador, controle Salvador, gol no 715, vai cruzar nível de voo 160. Gol no 715, chama Recife, 1260, alterna 1288. 260, 1288, bom dia. Bom dia. Eu pro Whisky 58, runway 10, left turn, Puka departure, Aracaju transition, Salvador 120.8, and score code 5101, American 980. Okay, that's flight level 370, upper Whiskey 58, departing runway 10, left turn, Puka departure, Rakaju transition, 120.8, squawk 5101. Score at Ristan 11, red, report to red 2, start up in pushback American Airlines, 982. American 982. Alô, TAN 3153, quando possível, Galeão, Noró. 3153, Galeão, agora é cópia, o ajuste 1095. 1095 ajustado, obrigado. 35594 para táxi, 70 a bordo, 70345, Adena, São Salvador. 5594, livre táxi, parte de Alfa, quando espera, 18.6, 1015, boa viagem. Aprovado, empate 3, empate principal, Indy Alfa, com espera na 1-0, 2-6-2-6-2 e 5-5-4. Muito obrigado, bom dia. Rápida 9832, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 0-5-0 graus, 0-4-9. Livre decolagem, 1-0, rápida 9832. Rápida 9832, decola 204, da próxima vez fique mais atento, muito obrigada. Ok, Rápida pede desculpas, controle 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Rápida decolou na Pucaracaju, vai cruzar 2000. Rápida 9832, bom dia, contato radar, sabe, mantenha 390 na Pucaracaju. Quem mantém a POCA, o ápice 9832, senhorita, solicita se possível coordenar, o nosso nível final seria o 350. Gente, aguarde. Ok. 75514 da 3. Ápice 9832, nível final 350 autorizado. Autorizado, nível final 350, grato, 9832. TAN 3517, chama Recife, 1260, alterna 1288. Obrigado, bom dia. Bom dia. do 4208, desce para 2000 pés, QNH 10 no 5, direto Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado. Conexão Duna, dá presente, descendo a 2000 pés, QNH no 5, reporte estabilizado, azul 4208. Decolada 07, semicontrole 120, decimal 8. Doravante, saída Salvador, 120, 5514. Obrigado, um excelente dia. Bom São João. Você também, Tripe. Controle de saída São Salvador 3551, 4 decola passando 1200. Bom dia. 5 no 4, bom dia. Contato radar, sabe, mantém 190, saída PUCA. Ascenso 190 na PUCA 5514. Na casa 9832, chama Recife 12685, bom voo. Recife 12685, obrigado, bom dia. Teria uma previsão para o TAM 3153, autorização? Copy. Prossiga. Salvador Galeão, nível 340, peso 10, pista no zero, curva direita, da Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5076. Autorizado Galeão na 340, decolador 0, saída da Leda Bridge. Transponder 5076, controle 120. 3, 2, 4, o Marco Jato meu vai sobrevoar o engarrafamento. Tá pronto para a cópia? Salvador, Salvador, sobrevoa no BR-304, é decolada 17 com proa norte, em coordenação com a 286, 208 é controle 0195, Romero. E se puder coordenar a proa direta de Aracaju para nós, nós seremos muito gratos e aceitá-los. Aguarde. O Romeu tá correto, parte da bata com dois abortos, mais 286, tô regresso. 260. 514, direto Aracaju. Maravilha, muito obrigado. Direto Aracaju 5514. Confirme quem modulou o controle. Voo no 897, passando 270. Voo no 897, chama Recife 1251. 251, graças a Deus. Azul 4208 com a pista vista. Azul 4208, completa final, chama torre 1186, bom pouso. 186, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4208. Azul 4208, bom dia, continua a aproximação, reporte baixado, travado. Batará, baixado, travado, Azul 4208. Tá, dá na posição Conde. Mantenha o nível de voo 080, voa direto Coral. Lagoa está passando externo, azul 4208. Sente azul 4208, azul de altimetro no 0 no 6, autorizado pouso, pista no 0, vento 050 graus, 05 nós. E depois pista 10 com no 0 no 6. São 3153, puxa acionamento 05. Sim, para o sol. Mudando 3153, puxa acionamento na posição 05. Autorizado, Chantax. Sete Romeu, autorizado táxi, atenção da 197, reporte pronto. Sete Max, Sete Romeu, autorizado, reporte fora do solo, 050 graus, 032. Juliette Romeu, fora do solo, 19, chame controle, 120, decimal 8. 120, decimal 80, controle grato. Quatro, no solo, 19, liga direita, chame solo, 121, decimal 9. Solo 219, azul 4208. Bom dia, vovô. Controle, muito bom dia. Papá, papá, mãe, que já te chamou. Decolado da 97 para a norte, na sua escuta. Maxilete Romeu, bom dia. Mantenha 500 pés, o ajuste chão no 0 no 6 para o norte. Siga autorizado, proa de Águas Claras. Maxilete Romeu, informe para o ideal. Para o ideal é para a 290. Juliette Romeu, autorizado direto. Está presente, autorizado. BR-324.